Brasil. Ano 2002. Mais um homem com destino traçado. Ou a cadeia ou a morte, tá ligado? Tenta a sorte. Tenta a sorte. Tenta a sorte. Tenta a sorte. Tenta a sorte. Tenta a sorte. Tenta a sorte. Tenta a sorte. Meio cabuloso, medo, coragem. Olha medroso, ódio, romance. Deus não falha. Bandidos, bandidos. Meio cabuloso, medo, coragem. Olha medroso, ódio, romance. Deus não falha. Bandidos, bandidos. Desempregado há um ano e meio, feio. Sempre promessas me animam, não creio. Que meu filhinho de 3 anos vá passar fome. Tenho atitude e respeito, sujeito homem. Minha mulher trabalha fora, de faxineira. Ganho trocado e me ajuda em casa alheia. Dar um futuro bom pro meu herdeiro. Não quero que Deus me faça chover dinheiro. Só quero trabalhar pra me sustentar. Minha família do meu lado posso amparar. Pra dar saúde, educação e higiene. Pra que lá na frente meu filho não teme. Que nunca seja derrubado pelos homens. Sem viatura, mandrake, some. Pra ser esperto, caminho certo. Por isso sempre eu tô por perto. O mundo é uma armadilha para os inocentes. Um prato cheio de mentira para os indigentes. Que acreditam no que falam na televisão. Que ser honesto não é bom, o certo é ser ladrão. Que fazer apologia à droga é bom. Isso te dá muito dinheiro e cartaz sangue bom. Só até o dia em que seu irmãozinho subir de cargo e virar o aviãozinho. Na mão do patrão, do chefe o traficante. A sua vida vai ficar muito mais picante. Em sua veia vai correr o arrependimento de nunca ter falado isso naquele momento. Deixa pra lá cuidar da sua que eu cuido da minha. Do meu herdeiro cuido eu pra não sair da linha. Que Deus ouça minha oração sincera. Que não me deixe logo pra baixo da terra. Meio cabuloso, medo, coragem. Olha medroso, ódio, romance. Bandidos, bandidos. Meio cabuloso, medo, coragem. Olha medroso, ódio, romance. Deus não falha. Bandidos, bandidos. Faço qualquer coisa para protegê-lo. Agora faço qualquer coisa para obter o dinheiro. Não vou pedir esmola, não sou a bola da vez. O meu orgulho ultrapassa minha sensatez. Eu não queria voltar pra vida do crime. Eu não queria fazer parte mais desse time. Que uma vez me usou, da minha coragem abusou. Sabendo que meu sangue frio nunca hesitou. Na hora de puxar o canela seca, sem dó nenhuma dá um tiro na cabeça. De quem duvida, na fita eu já tava. Era matar ou morrer, sempre alguém suplicava. Como meu ferro me dava respeito e dor. Chegavam ao ponto de me chamarem de doutor. Como eu gostava, me fazia muito bem. Só que eu nunca tinha dó. Goodbye. Que assim seja, traz mais uma cerveja. Na minha ideia eu sempre tive uma certeza que nada iria mudar. Não vou parar de matar. Mas quem diria uma mulher ia me conquistar? Que mudaria minha vida de sentido. Que eu não pensasse em maldade nem andar munido. Com meu canela seca, deixei de lado, agradeço a minha preta. Que um ano depois me presenteou com a dádiva divina, um filho gerou. Vou dar a ele o meu nome, tá ligado. Vou fazer de tudo para não ficar desamparado. O crime eu não queria, mas fora de cogitação. Faz um bico ali, outra aqui, tá ligado, irmão. Assim é muito difícil de sobreviver. Acostumada à mordomia do mundo, pode crer. Por muitas vezes pensei em voltar atrás. Muito arroxo, até fome eu não quero mais. No desespero de um pai pra alimentar seu filho. Que já tinha perdido alguns quilos. Não suportava ver aquilo, não. Eu vou fazer só dessa vez então. De cima do guarda-roupa puxei uma velha mala. Limpei meu amigo de guerra, minha arma. Meio cabelo. cabuloso, medo, coragem, olha medroso, ódio, romance. Deus não falha. Bandidos, bandidos, meio cabuloso, medo, coragem, olha medroso, ódio, romance. Deus não falha. Bandidos, bandidos. Meio no desespero, sem pensar direito, saquei, puxei e escalei o primeiro preto bem vestido que me apareceu na frente, com a Bíblia na mão, louco, ele era crente. Pensei direito, acho que não é justo, ele é um filho de Deus, não, não é justo. Me virei, guardei o ferro, suspirei, com uma voz de prisão eu me deparei, não. Olhei de novo pro crente e levei um susto, abriu a Bíblia e sacou um trabuco. Mandou pôr a mão na cabeça e ajoelhar no chão, ou ele ia, louco, apertar o dedo então. Chegou logo o apoio, tudo resolvido, chá de pancada pra entrar no cubículo. Antes da porta fechar, reparei alguém me olhando, minha mulher com meu filho no colo chorando. Seus olhos negros há 9 anos não vejo mais, trancafiado numa cela imunda, tanto faz. Clamo por Deus, meu Deus, clamo por Deus, meu Pai, me arrependo dos meus crimes e nada mais. E sentes falta de um amigo, de contar com Jesus. Jesus Cristo liderará tudo em sua vida. Não pense que tudo que você queria está perdido, mas pense sim que Jesus pode dar tudo o que quiser. É só pedir com fé, que Jesus pode dar tudo o que quiser. É só pedir com fé, que Jesus pode dar tudo o que você quiser.